viado fala a verdade. Mas se é saco, malandro vai botar fé. Favela codinome, sobrevivência. É grande a diferença entre o sistema e a periferia. No dia a dia, bala perdida, direcionada para todos os lados. E o gatilho do sistema está apontado pra você. Sua família, manos, todos vão sofrer. Então é claro que eles fazem parecer de forma natural, mas isso é mal. A burguesia tem medo de quem vive na periferia. É fácil julgar, sem conhecer o nosso dia a dia. Pra desempregado, com 7 filhos pra criar, é difícil viver, tem que ter esquema. Comunidade fudida, cada vez na miséria. Explorada por ricos, a coisa fica mais séria. Você come, veste e anda como a mídia quer. Bem direitinho, serve de Zé Mané. Boneco controlado, mal informado. A escravidão continua, tá tudo errado. É a gente que com suor constrói esse país. E o que você me diz? Preserve a autoestima aqui ou em qualquer lugar. A voz da favela agora vai falar. A voz da favela agora vai falar. Pra manos chegados, pra todos aliados. A voz da favela agora vai falar. Pra manos chegados, pra todos aliados. Então mais uma vez alguém se manifesta. Microfone em punho, a esperança que resta. A parada é essa mesmo e você tem que saber. É assim que é, assim que vai ser. O mundo inteiro vive procurando uma razão. Sonho, fantasia, desilusão. Pessoas procuram uma maneira de viver. Elas querem o que é seu, direito de vencer. O sol brilha pra todos, eu também quero um lugar. Ficar bem sossegado e ver o tempo passar. Ladrão, sangue bom, mano velho da periferia. Rimando, rimando, que vejo todos os dias. Treta em cima de treta, parada errada. Mano, matando mano, só de quebrada. O sistema é de casar, mas é só pegar. Pum, pum, pá, atirar. A voz da favela agora vai falar. Pra manos chegados, pra todos aliados. A voz da favela agora vai falar. Pra manos chegados, pra todos aliados. Na esquina, tiazinha faz a prece. A ambulância rota, o movimento cresce. A polícia mata e nega. Se joga moleque, senão o bicho pega. E não será nada legal ver o seu fim. Não é bom pra mim, eu me preocupo sim. Vejo a pivetada cheirando cola, viajando no crack a toda hora. Todo sofrimento, isso terá que mudar. A voz da favela agora vai falar. A voz da favela agora vai falar. Pra manos chegados, pra todos aliados. A voz da favela agora vai falar. Pra manos chegados, pra todos aliados.